Bom, se alguém está aqui hoje, não estava ontem, eu tive a minha formação desde criança dentro de uma família que serviu a magia negra, serviu muito a bruxaria, serviu Satanás, e desde o início, desde muito cedo, nós já tínhamos alguns contatos espirituais. Eu, quando era pequeno ainda, quando tinha 8, 9 anos, nós já era costumeiro ver presenças demoníacas dentro de casa, pessoas sendo possessas dentro de casa. Minha mãe, inclusive, ela tinha problemas seríssimos de possessões, demônios entravam nela, na minha avó, no meu irmão mais velho. Então era muito comum dentro de casa estar vendo presenças demoníacas. Nós víamos coisas se mexerem, nós víamos realmente muitas coisas estranhas acontecerem. Mas com os 12 anos foi que eu entrei literalmente na bruxaria, na magia negra, servindo a Satanás numa seita chamada Malius Maleficarum. Esse nome é um nome latim que significa, incertamente, significa praticante do mal. É algo como, não tem uma tradução exata para o português, é algo como você bater o martelo, no julgamento se bate o martelo para decidir alguma coisa. Esse nome significa mais ou menos isso: decidir o mal, bater o martelo para o mal. E essa tradição, ela prima em trazer pessoas para o satanismo. É uma tradição que faz o trabalho inverso do que os evangélicos fazem hoje. Nós hoje evangelizamos pessoas, temos missões, ganhamos almas para Jesus, trazemos do mundo para a luz. E essa tradição é exatamente o trabalho inverso. O objetivo dela hoje é trazer pessoas para a bruxaria, arrecadar vidas para o reino das trevas. Então essa era uma das minhas funções. Quando eu cheguei ao sétimo grau, eu recebi o título de homem da palavra, que era a função de trazer pessoas, de iniciar pessoas na bruxaria. Eu quero deixar uma parte aqui sobre as tradições de magia negra que se encontram na internet, por exemplo, a Wicca, tantas outras tradições que existem aí, que é fácil de achar, né? Vale do Amanhecer, tantas outras que tem. Essas tradições hoje, você entra nesse site e tem lá auto-iniciação e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é o fato de você entrar numa tradição que tem rituais dificílimos de serem feitos, com até dimensões, eu diria, até cinematográficas. Não significa que essas tradições que não têm isso não vão te deixar no terreno do mal. Ah, eu vou brincar ali porque ali não vai me fazer mal, porque não é tão séria a coisa. Mas só que o inimigo, ele faz justamente isso. Ele coloca as grandes tradições para formar os grandes mestres, os grandes bruxos, né? Como a Malius Maleficarum forma grandes mestres de magia negra hoje no mundo. Agora, essa Wicca, essas outras tradições são feitas para tirar as pessoas da mão de Deus. Então a pessoa vai lá no site, vê auto-iniciação pela internet. Então ela pensa: ah, isso aqui não é muito sério, não, eu vou fazer para mim ver o que que dá. E aí se contamina com o mal para o resto da sua vida, se contamina com demônios, é possuída por demônios, e a sua vida vai de mal a pior. Por quê? Porque pensou que era brincadeira, mas não é brincadeira não. Aquelas brincadeiras do copo, oráculo da faca, da caneta, tabuleiro de Ouija, essas coisas são tudo maldições terríveis, leituras de horóscopo, etc, etc. São coisas horríveis que simplesmente são, as pessoas entram nisso aí pensando que é uma brincadeira. Mas na verdade não é brincadeira não. Isso aí é muito sério e é uma maneira que o inimigo usa para poder fazer com que as pessoas saiam dos caminhos do Senhor. Eu já tive a oportunidade de orar com, eu posso dizer sem medo de errar, com mais de centena de pessoas que por falta de instrução, de informação, se contaminaram com demônios ao fazer brincadeiras do copo. Aquela brincadeira que bota o copo de boca para baixo, entra uma alma lá dentro e não sei o quê. Pensando que fizeram isso no colégio, a maioria faz no colégio, pensando que é uma brincadeira boba, inofensiva. Só que essa brincadeira nada mais é do que uma invocação demoníaca. As pessoas que estão naquela, do compasso, isso, da régua, tem muito, eles fazem com régua, compasso, com copo, com faca, com caneta. Quer dizer, isso é uma invocação demoníaca. As pessoas que estão nessa brincadeira são possessas por demônios. E aí nós vamos nas igrejas, são crentes que estão dentro das igrejas hoje e que estão possessos por demônios. E você vai lá nas igrejas e acaba tendo que expulsar os demônios, libertar essas vidas que não conseguem crescer na fé, não conseguem ser batizados com o Espírito Santo, não conseguem ter um propósito maior na sua vida servindo a Deus, porque estão cativas pelo inimigo. Porque um dia pensaram que bruxaria é brincadeira. Tem muita gente que chega para mim nas igrejas que eu ministro e fala: pastor, mas isso aí, será que é verdade mesmo? Será que existe isso aí? Mas eu não consigo acreditar, eu acho que o diabo não é tudo isso não. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. O diabo tem poder. Deus tem poder milhares e milhares de vezes maior. Não tem como comparar, é incomparável. Mas o inimigo tem uma força e um poder muito grande. Tanto que ele é príncipe deste mundo. Não é pouca coisa. A gente não pode pensar que ele tem pouco poder. Ele tem muito poder dentro desse planeta. E além do mais, ele tem astúcia que nós não temos. Ele é muito velho e ele é muito esperto. Desde que você nasceu, antes de você nascer, quando sua mãe ainda nem tinha engravidado de você, o inimigo já tinha um demônio ao redor dela esperando o teu nascimento para te seguir a sua vida inteira. Tudo o que você já fez na sua vida, ele sabe. Isso é uma realidade. Ele não é onipresente, por isso que ele precisa ter vigias toda hora, vigiando as pessoas que ele quer atacar. E ele quer atacar todo ser humano, né? Então, quando eu estava na bruxaria, a minha função era essa, era arrecadar, arregimentar pessoas para o satanismo. Então, no colégio, no trabalho, na rua, onde eu ia, o trabalho que eu faço hoje de evangelismo era mais, eu fazia anteriormente, fazia isso para ganhar almas para a magia negra. Agora, minha conversão se deu da seguinte maneira: Deus, ele já tinha um plano na minha vida. Eu nasci para ser crente, isso é uma realidade. Quando eu estava na bruxaria, eu nunca tomei um porre. Eu não sei o que é tomar um copo de cerveja, graças a Deus. Nunca fumei um cigarro, nunca me droguei. Nunca fui em festas à noite, essas boates, danceterias. Então, eu nasci para ser crente. Eu estava só deslocado, estava no meio da bruxaria, porque minha família toda era da bruxaria. Pessoas que estão até hoje no meio de uma tradição, porque a família toda é daquela tradição. Então, não conseguem sair. E eu nada mais era do que isso. Então, eu nasci para ser crente. Então, Deus já tinha um propósito na minha vida antes de eu entrar na magia negra. E aí, Deus começou a me cercar. Ele usou 5 pessoas. Ele usou o Dili, que é o meu pai na fé, que Deus sempre esteja abençoando a vida dele, sempre oro muito, muito por ele. O Dili é o dono de uma livraria evangélica na cidade de Cascavel, Paraná. Usou o Dr. Ricardo Castilho, que é um advogado, ele era advogado do Banco do Brasil e também era servo de Deus. Usou o Peter, que era um rapaz que estudava comigo no colégio, numa outra sala, que ele era baterista de uma igreja. Usou o Edson, que é um rapaz que é hippie, ele faz artesanato na rua e também servo de Deus. E usou a Inajara, que é uma menina crente da Batista, que estudava comigo na minha sala. Então essas 5 pessoas, elas faziam parte do meu dia a dia. Eu fazia gerenciamento de uma rede de informática, de computação, do escritório de advogados desse Dr. Ricardo. Então durante o dia, ele me falava algumas coisas de Deus, sempre pedia para orar comigo. O Peter, na noite no colégio, me falava sobre música. Eu sou guitarrista, então eu gostava muito de conversar de música com ele. Então a gente falava muito sobre música, sobre blues, sobre rock and roll, essas coisas. E a Najara estudava comigo, sempre estava do meu lado. Ela era muito bonita, eu me lembro que eu me aproximei dela por interesse. Então ela aproveitou essa minha aproximação justamente para tentar me falar algo de Deus, me passar uma boa imagem, um bom testemunho. O Dili morava, a livraria onde ele tem até hoje inclusive, era exatamente na frente, do outro lado da rua do hotel que eu morava num hotel no centro da cidade. Então existia, Deus me cercou com essas pessoas. E o Edson morava nesse hotel que eu morava. Então esse Edson, hippie, eu ia no calçadão com ele fazer pulseirinha, aprender a fazer macramê, essas coisas de artesanato. E ele me ensinou a orar. A primeira coisa que eu aprendi na religião cristã, dentro desse meu ministério que eu tenho hoje, foi orar antes do alimento. Por isso que até para chupar uma bala eu oro antes. Porque ele me ensinou, eu era bruxo ainda, e ele falou: olha, você tem que agradecer a Deus pelo alimento que você come. E eu, como eu gostava muito dele, era muito amigo dele, e para não contrariar ele, quando a gente ia comer alguma coisa, ele dobrava sua cabeça e orava, e eu falava assim: eu vou orar junto com ele. E ele orava e eu orava junto com ele. Mesmo sem conhecer a Deus, olha que maravilhoso que Deus é. Eu já orava para agradecer o alimento. Então já tinha um plano na minha vida, já tinha nascido para ser crente. Aí, um certo dia, o Dr. Ricardo chegou para mim lá e me chamou, falou assim: olha, Carlos, eu quero orar com você. Você deixa eu orar com você? Aí eu falei para ele: tá, eu deixo. E ele começou a orar comigo, e ele começou a sentir muita presença de Deus, e começou a glorificar em língua estranha, e eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Foi um negócio muito estranho para mim. E aí ele pegou e botou a mão na minha cabeça e eu caí. Me faltou a força nas pernas, me senti um grande embrulho no estômago, e eu caí. E um demônio que existia dentro de mim, que era o Stinutz, que era um personal demon, ele chegou e me disse: ó, sai correndo desse lugar, corre daqui. Só que eu não conseguia correr, alguma coisa me segurava lá dentro. Então foi uma cena bem, bem triste, até porque eu me senti impotente, me senti assim totalmente inofensivo na... Pensava um bruxo que eu... Pra vocês terem uma ideia, o poder que o inimigo me deu, eu já queria um homem simplesmente orar comigo, botar a mão na minha cabeça, falar umas palavras que eu nunca tinha entendido antes, e eu me senti totalmente amarrado. Eu não conseguia mexer meus braços, minhas pernas, e acabei vomitando no tapete dele, acabei tendo um problema ali. Foi muito chato aquilo ali pra mim. Então quando eu voltei pra casa, eu já voltei com aquilo na cabeça. Falei, como é que pode aquele crente botar a mão na minha cabeça e eu ficar sem força nenhuma? E o demônio que ficava do meu lado, gritando, corre daqui, foge, foge, foge. Quer dizer, será se aquele homem tinha mais poder do que tudo que eu aprendi em 8 anos na magia negra? Então aquilo começou a me incomodar. No colégio, o Peter vinha e conversava comigo, me falava muitas coisas sobre Deus e orava comigo no colégio. Ele não tinha vergonha de falar de Deus, não tinha vergonha de orar. E eu sentia aquele incômodo. Quando eu chegava perto dele, os demônios que estavam ao meu redor, que eram demônios guardiões das torres cardeais, existem as torres cardeais, eu já tinha, nessa época eu tinha 16 anos, eu me formei 7º grau com 16 anos. Então nessa época eu tinha 16 para 17 anos, quase 18. E daí eu peguei os demônios das torres cardeais, que eram 4 demônios poderosíssimos, do norte, sul, leste e oeste. Eles apareciam ao meu redor e falavam, não chega perto do Peter. Mas mesmo assim tinha algo que eu queria. Um dia eu cheguei em casa, eu invejei o Peter. Eu falei, nossa, como eu queria ser igual aquele cara. Porque todo mundo gostava dele. Todo mundo chegava pra ele e abraçava e sorria. E eu era um cara mal amado, um cara que ninguém gostava. Muita gente gostava até porque eu era... talvez eu fosse uma pessoa que fosse bem expressiva, sempre fui muito bem expressivo. Mas, na verdade, aquele amor mesmo, quando as pessoas olhavam pro Peter e brilhavam os olhos das pessoas, eu queria que eles sentissem aquilo por mim também. E não tinha isso. Então eu comecei a sentir necessidade de uma coisa que eu nunca senti necessidade antes. Eu comecei a sentir necessidade de amor, coisa que eu nunca sentia necessidade antes. Então aí começou uma busca por isso aí, eu comecei a me preocupar. Cheguei na livraria do Dilly, e o Dilly me mostrava uns CDs gospel. Então tem uma banda chamada Cats Barnea, eu sei que todo mundo aqui deve conhecer o Cats Barnea. Aí ele me mostrou um CD do Cats Barnea. E eu sempre, hoje não, mas naquela época eu odiava surfista, achava que surfista era um negócio tenebroso. Aqueles caras assim, todo parafinados, assim, todo... E aí eu peguei, e ele me mostrou uma música do Cats Barnea que falava sobre o surfista, falava sobre ondas agitadas. E falava bem assim, deixe que o mestre seja a quilha da tua prancha e surfe em paz. E aquilo me incomodou demais. Me incomodou demais, porque eu ficava, como é que é o mestre? Porque na bruxaria tem muito de mestre. E eu achava, quem que é esse mestre que pode ser a quilha, pode ser a direção da tua prancha? Essa música é muito legal. E aí então... aquilo tudo começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar. Então, a certa hora, eu comecei a ler a Bíblia. Eu ia na livraria do Dilly, pegava a Bíblia dele, ele chegava pra mim e falava assim, você entende de Bíblia? Eu falava, não, eu nunca li, mas eu sei tudo que tá escrito aí dentro. Isso todo ímpio fala isso, todo bruxo fala isso. E aí, até porque o inimigo, ele conhece a Bíblia. O inimigo fala muita coisa da Bíblia pra você ter uma resposta quando os crentes querem te evangelizar. Aí ele chegava assim pra mim, então o que, que você me diz disso? E me mostrava textos assim, polêmicos, pra minha situação. E eu pegava a Bíblia dele e começava a ler. Então eu passei horas lendo a Bíblia dele naquela livraria, dentro da livraria. Quando eu via que algum inimigo, que hoje é inimigo, graças a Deus, quando eu via que algum demônio que, que me pertencia, vinha perto de mim, eu fechava a Bíblia, disfarçava e saía da livraria. Então aconteceu isso, eu comecei a ler e buscar e comecei a me informar. Eu comecei a descobrir que existiam coisas, a palavra liberta, exatamente. Comecei a descobrir que existiam coisas que não estavam condizendo com a realidade que eu vivia. A palavra de Deus falava muitas coisas que realmente não condizia com aquilo que eu vivia. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que eu comecei a buscar mais. Comecei a ouvir outros louvores, outras músicas que diziam mensagens. E comecei a perguntar pro Dilly, comecei a perguntar pro Edson. O Edson começou a me ensinar. Até que um dia o Edson me levou numa igreja. Na igreja da Inajara. Ela me convidou e nós fomos. Quando eu cheguei lá, eu peguei e falei para ela, olha, eu li lá na Bíblia o primeiro capítulo da Bíblia de Gênesis. Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu tinha lido isso em português e tinha lido isso em hebraico, e achei muito interessante esse texto. E ela falou, olha, tem um hino aqui na igreja que fala sobre isso, e correu lá e pediu para o grupo de louvor cantar aquele hino. Então eu já achei uma atitude assim super interessante, super carinhosa da parte daqueles crentes, que eu ali, um cara muito mal amado, muito mal encarado, fui de calção na igreja, sem reverência nenhuma, até porque não tinha respeito por Deus nenhum, e eles fizeram de tudo para me agradar, para me deixar legal dentro da igreja, para que eu pudesse me sentir bem. Então aquilo que aconteceu, eu me senti muito bem dentro daquela igreja, apesar de que alguma coisa me incomodava, mas eu me senti bem. Foi uma luta, eu consegui entrar lá dentro, mas quando eu entrei eu me senti bem. Só que no começo do culto apareceu um demônio novamente dos 4 guardiões na porta da igreja, e que era como se fosse um demônio vigia. Ele vai para te vigiar. As pessoas, quando fazem alguma coisa errada na bruxaria, é enviado demônios para castigar essas pessoas. E ele servia para esse fim. E ele apareceu dentro daquela igreja batista. E aí o demônio pessoal que eu pertencia. E aí ele foi muito chato, porque... tá todo mundo ouvindo aí, né? E aí então, ele pegou e apareceu do meu lado e disse, olha, você vai se fazer a crente agora? Você vai passar pro lado do inimigo? O que tá acontecendo? Então, eu tive que sair daquela igreja também. E assim foi indo. Até chegou uma hora que eu peguei e não tava mais aguentando. E Satanás percebeu que não tava mais aguentando. E aí então aconteceu o quê? Ele pegou e me tirou da minha cidade, me levou para uma outra cidade, para que eu iniciasse um rapaz. A história era a seguinte, o mestre daquele rapaz tinha morrido. E aí ele pegou e morreu e ficou sem o mestre, ele precisava de um mestre para iniciar ele na magia negra. E eu fui. Quando eu cheguei naquela cidade, eu conheci aquele rapaz, me encontrei com ele, e aí marcamos o dia do ritual de iniciação. Eu peguei, invoquei alguns demônios que pudessem trazer, precisa de 4 pessoas para o ritual, que pudesse trazer mais 3 pessoas para fazer. E aí tudo foi arrumado, e no dia de acontecer o ritual, eu falei com o rapaz até as 5h30 da tarde, ficamos lá até as 5h30 da tarde conversando como seria, como funcionaria. Ele foi para casa tomar um banho e trocar de roupa. Quando ele chegou lá, aconteceu um fato interessante, um rapaz de uns 14 anos foi lá e deu um tiro na cabeça dele e matou ele. Então quando eu soube daquilo, foi um choque para mim, porque o inimigo tinha me mandado, Satanás, que era meu chefe naquela situação, tinha me mandado para aquela cidade 600 quilômetros de distância, para iniciar uma pessoa que acabou sendo morta. Ou seja, então eu acabei descobrindo que Satanás não sabia das coisas, que ele não tinha conhecimento do que ia acontecer, que por que aquele rapaz foi morto, por que foi permitido que ele fosse morto, ou será que ele me levou lá por qual motivo? Então aquilo começou a me trazer uma confusão muito grande na cabeça. Eu comecei a procurar respostas. Eu sempre fui uma pessoa de buscar respostas. Na verdade, eu fiquei na magia negra tanto tempo que eu estava sendo iludido. E aí quando eu voltei para a cidade que eu estava, eu comecei a buscar mais e mais naquela livraria do meu pai na fé, do Dili, sobre a palavra de Deus. E eu descobri realmente que o inimigo estava me enganando. Nessa situação, eu já tinha passado aquela experiência do anjo que eu contei ontem à noite, que o anjo tinha dito para mim que o Senhor Jesus tinha morrido por mim e que era para mim abrir o olho porque Satanás estava me enganando. Então eu já tinha toda essa informação, esse bolo de informações na minha vida, e eu parti para a luta. Eu falei, não, eu estou vendo que a bruxaria está errada, Satanás está errado. Eu não consegui entrar na casa de uma menininha de 16, 17 anos, não consegui levantar um dedo contra aquele homem, contar a história do anjo. Vou contar. Eu estava no colégio, essa Inajara, que era batista, ela pegou e duvidava da magia negra. Então eu falei pra ela, olha, vai na tua casa hoje e coloca um caderno e uma caneta em cima do banquinho, no centro do teu quarto, fecha a porta, tranca a janela, tudo, e amanhã, essa noite eu vou lá e vou em espírito e vou escrever uma mensagem pra você neste caderno. Coisa que eu fazia com muita facilidade. Então, só que à noite eu invoquei um demônio, esse demônio chamado Estilo, que ia comigo, e nós chegamos perto da casa dela, a gente viu um anjo. Era uma figura impressionante. Eu sempre digo assim, que era o azul mais bonito que eu vi na minha vida. Só que não era azul. É uma cor estranha, é difícil de explicar. Ele não tinha forma de braço, perna, cabeça, asa. Mas eu sabia que tinha essas formas. Mas não era algo definido. Era como se fosse uma coisa meio... como se fosse um fogo, alguma coisa assim. É muito estranho de explicar como que ele era. Então nós ficamos paralisados. E aí eu olhei pro meu demônio que estava lá naquela época. E ele falou assim, olha... Eu falei, vai lá, o que é isso aí? Ele falou, algo abstrato. Ele falou, é um anjo do Senhor. E notem que ele falou, um anjo do Senhor. Ele sabia que existia o Senhor. Então isso já me criou uma dúvida. E eu falei, vai lá e destrói ele. Tira ele dali, porque eu quero entrar na casa da menina. E ele olhou para mim e falou, com esse aí eu não posso, mas você. E desapareceu, sumiu. Então o anjo me chamou e falou, olha, Satanás e os seus servos, os seus demônios não podem fazer nada nessa casa, porque essa casa teme ao Deus vivo. Essa casa é uma casa que serve ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E ao seu filho Jesus Cristo. Você não pode tocar nessa casa. E aí eu xinguei aquele anjo, xinguei tudo com o teu nome, e ele falou assim, olha, Carlos, abre o olho. Não falou abre o olho, ele falou outra coisa que eu não me lembro. Falou, olha, presta atenção que o inimigo Satanás está te enganando. Ele não venceu Jesus, ele foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou e ele morreu por você, quem dera fosse por mim. Olha como que o anjo gostaria de que Jesus tivesse morrido por ele. Então, tocou na minha face, eu fiquei 3 dias com enxaqueca, quase que apagado no hotel. Aprendi uma boa lição ali. Por isso que hoje você pode ter total certeza, se você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, você está na bênção do Senhor, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, sim, e ele não descansa. O Salmo 121 diz, certamente não dormitará aquele que te guarda, o guarda de Israel é o Senhor. Ele não dorme, gente, de dia e de noite está ao redor da sua casa te protegendo. Você pode dormir tranquilo que o Senhor não dorme. Eu até quero contar um testemunho, aconteceu alguns dias atrás. Nasceu meu filho, é, o Matheus, né, tem 5 meses, depois de amanhã ele faz 5 meses. E nós estávamos na cidade de Cascavel, onde tudo isso aconteceu, e no Paraná, e ele... Nós estávamos à noite, minha esposa estava no hospital para ganhar um nenê. Eu estava na casa da minha sogra, e o Espírito Santo de Deus me disse, você se prepara, que, foi agora, faz 5 meses, né? O Espírito Santo de Deus me disse assim, você se prepara que Satanás quer tirar a tua vida da tua mulher e do teu filho recém-nascido. E aí então, eu comecei a orar ao Senhor, e nada tinha se manifestado que fosse perigoso para nós. Então eu peguei, e o nenê saiu com a minha esposa do hospital, fomos para casa da minha sogra, ficamos lá um dia, e nada aconteceu. À noite, nós estávamos, é, eu fiquei até umas 3 horas, uma hora da manhã, mais ou menos, com ele no colo, sabe que pai assim, né, fica com a criança grudado, e aí eu fui dormir. E quando eu fui dormir, minha esposa me disse, olha, eu tive uma visão. Aí eu perguntei para ela, que visão que você teve? Eu tive uma visão de um demônio aqui no pé da cama, com uma calça preta e com uma camisa amarela. E eu falei, o que, que você fez? Ela falou, ah, eu expulsei ele em nome de Jesus, ele levantou e foi embora. Então ali naquela hora a gente viu que, tinha, que o demônio estava ali para fazer o que ele queria fazer, que era matar, que era para nos matar. Então, nessa hora, eu voltei a dormir. Quando eu dormi, eu tenho o costume de dormir com a barriga para cima e com as mãos no peito, cruzadas no peito. E aí, eu dormindo à noite, de repente eu peguei e tive um sonho. E nesse sonho eu via 3 demônios. Um demônio maior, vermelho, com chifrinhos assim, e 2 demônios iguais a esse, só que menores. E eu não entendi muito bem o que era aquele sonho, mas passou, foi um sonho muito rápido, passou. E eu continuei dormindo. Então, de repente chegou uma hora assim que alguém me deu um tapa no meu peito, eu estava deitado na cama, que chegou a afundar, chegou a me afundar no colchão, e eu quase me levantei da cama com o impulso daquele tapa. Inclusive acordou minha esposa que estava do lado. E eu perguntei para ela, quem que me bateu? E ela falou, não sei, mas eu senti que alguém te bateu, porque tremeu a cama. Nisso, eu senti um cheiro muito forte de gás de cozinha. E aí eu levantei correndo, e o quarto que nós estávamos dormindo era o primeiro quarto da casa, e a cozinha bem no fundo, uma casa grande. Eu corri para a cozinha, estava a válvula do gás aberta e as bocas do fogão abertas, e vazando muito gás. Então, quer dizer, o inimigo foi dentro da casa para abrir o gás, para nos matar asfixiado ou com uma explosão. Então, quer dizer, eu estava dormindo, minha esposa estava dormindo, mas o anjo do Senhor não estava dormindo. Ele estava acampado ao nosso redor, e certamente não dorme aquele que te guarda. O Salmo 121 nos diz isso. Então isso é uma prova de que nós estamos protegidos pelo Senhor. Se nós estamos debaixo da graça do Senhor, o Senhor não dorme. Não importa a hora, do dia, da noite, o Senhor está lá para te guardar. Amém? Então, seguindo o testemunho. Eu quis contar isso porque realmente eu acho que foi uma grande edificação. Então, aquele anjo me tocou e eu vou 3 dias apagado, meio acordado, como isso aqui que é terrível. Então isso começou a me cercar de dúvidas em relação ao que eu estava fazendo na tradição, se era correto ou não. E eu comecei a perceber que o que eu fazia na bruxaria não estava sendo correto. E que Deus realmente existe, nós sabíamos que Deus existia. Nunca foi mentido isso. Mas nós entendíamos que Deus, o Deus de Israel já havia morrido, que tinha sido vencido. E eu comecei a perceber que realmente Deus de Israel não tinha sido vencido. E que a festa que nós cultivávamos, nós tínhamos uma festa, tem 8 festas mágicas no ano, e uma das festas mágicas do ano era cultivado, era a morte do Deus de Israel, que eles venceram o Deus de Israel na cruz. Então que realmente essa morte do Deus de Israel não era verdade, porque foi a ferida no calcanhar que a serpente ia dar no filho, na descendência da mulher. Mas que quando ele ressuscitou, ele teve a ferida na cabeça, feriu a cabeça da serpente. Ou seja, a parte que Jesus ressuscitou e venceu a morte e o inferno, eles não falavam. Eles só falavam até a hora que eles mataram Jesus na cruz, dizendo que o Deus de Israel foi morto na cruz. Então, nós inclusive tínhamos festas que tinham cruz com a foto, a imagem de pessoas. Tem o Black Sabbath também, exatamente. Desses Black Sabbaths que são sabbaths que glorificam a morte, glorificam a vitória do diabo e a morte do Deus de Israel, simbolizando Jesus Cristo morto na cruz. Então, por isso que eu não concordo com o crucifixo, com gente, com o Cristo lá morto crucificado, porque é o diabo que usa isso, é a bruxaria que usa isso. Mas tá, não vou entrar nesse método, vou continuar o testemunho. Senão vamos começar a falar de crucifixo, aí vai ficar até amanhã falando. Amém? Continuando aqui. Então, amados, eu comecei a ficar cheio de dúvidas. E comecei a ler a Bíblia. E comecei a perceber que Jesus realmente tinha morrido por mim. E isso me levou a uma grande decisão no meu coração. Eu me decidi, não quero mais ser bruxo. Foi o primeiro passo, mas eu não tinha me decidido virar crente. Eu tinha me decidido que eu não ia ser bruxo mais. Então eu cheguei no hotel. Isso foi uma sexta-feira, dia 12 de julho, era mais ou menos, era à tarde, depois do almoço, eu cheguei no hotel, e quando eu chego no hotel, eu vejo que Satanás está sentado no meu quarto. E ele era o líder ele ainda é o líder no mundo dessa época. E ele pegou, os demônios ficaram bravos. E daí o próprio Satanás, que era o líder nessa época, foi até em casa, no hotel onde eu estava, e ele ficou no quarto onde eu estava, e eu cheguei lá e ele perguntou, olha, o que está acontecendo contigo? Você está doente, meu filho? Ele me chamava de filho. Eu falei, não, não estou doente não, estou legal, estou bem. O que está acontecendo com você? Você está andando com aqueles caras que eu disse para você não andar? Você está lendo aquela porcaria, aquele gibizinho, aquele livro lá que não é para você ler? E eu falava, poxa, eu estou legal, estou aprendendo muita coisa lá. E ele falava assim, olha, eu quero que você está doente, eu preciso te tratar, te curar, eu quero que você saia um pouco da cidade uns tempos. E eu falava para ele assim, eu não quero sair, o que eu quero é realmente sair da bruxaria. A visão aberta, a visão humana, estava vendo ele como um homem na minha frente, sentado na cama do lado. E aí ele falou assim, olha, tá, se você quer sair da bruxaria, você pode sair, não tem problema, mas fica neutro. Não vai pro lado deles, nem pro lado de ninguém. Fica neutro, curte aí tua vida, continua. Porque ele sabia que se eu ficasse neutro, eu tava servindo ele igual. Você, ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem esse negócio de neutro. Aí então eu falei, olha, eu sei que Jesus, eu quero dizer uma coisa pra você. Eu sei que você não venceu Jesus, que você foi vencido por Jesus Cristo. Quando eu falei isso, ele começou a ficar com um ódio tão grande. Ele já tem um ódio pelo ser humano, mas eu acho que ele ficou com um ódio tão grande de mim. Eu até gosto que ele tenha ódio de mim, porque eu também não gosto muito dele não, entendeu? Então quando ele tem ódio de mim, eu também tenho ódio dele, tá empatado. Ali vence mais forte. Como nós somos muito mais fortes, nós somos muito mais do que vencedores, então o diabo não tem chance com o crente, não. Aí ele ficou com um ódio tão grande, mas tão grande, que ele se transformou num monstro terrível, fedorento, que ele fede demais, ele não escova os dentes, não toma banho, ele é muito fedido. Se transformou num monstro terrível e falou assim, seu humanozinho idiota, eu vou acabar com a sua vida. E ele naquela hora existia o Stinutz, que era esse demônio que morava dentro do meu corpo. Vários moravam, mas o Stinutz cuidava do meu corpo. Ele ordenou, Stinutz, mata ele. Eu senti um fogo dentro do meu corpo me queimando e alguma coisa me apertando a garganta. Eu não conhecia Deus ainda. Mas eu pensei no meu coração assim, Deus me ajuda. Porque eu só tinha que clamar para Deus. E naquela hora que eu falei assim, Deus me ajuda, eu vi o Stinutz sendo jogado para fora da minha barriga, que a minha camisa chegou a me movimentar. Jogou assim como se Deus tivesse pego ele pelo cangote, pelo fundinho das calças e jogado ele em cima de Satanás. Chegou a derrubar o diabo na cama. Foi um negócio impressionante. E hoje eu sei que aquele versículo de Salmo 72, deixa eu até pegar ele na íntegra para os irmãos, Salmo 72, 12. Deixa eu achar aqui. Que daí fala exatamente sobre o que passou comigo naquela hora. Salmo 72, 12. Porque ele acode, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito e ao que não tem quem o ajude. Amém? É uma benção, deixa eu colar aqui. Alô? Ouviu aí? Alô? gente, esse negócio pra mim é tudo novidade, caramba. Mas amém, graças a Deus, tá todo mundo me ouvindo, né? Então, porque ele livrará o necessitado. E esse versículo hoje faz uma parte, é muito importante para mim, porque ele fez parte de algo que eu realmente não conhecia. Eu nem sabia que esse versículo existia, mas o Senhor sabia. E era uma realidade. Quer dizer, às vezes você faz uso da palavra sem nem conhecer a palavra de Deus. Tão completa que ela é. Eu não conhecia essa palavra, mas eu já estava fazendo uso disso. Eu era necessitado, era aflito, não tinha quem me ajudava, clamei e Deus me livrou. Amém? Então nessa hora que eu clamei, o Senhor me livrou. E o inimigo pegou e falou, olha, eu vou matar quem você ama. Já que você não se ama, eu vou matar quem você ama. Ele não podia me tocar, porque ele sabia que naquela hora Deus tinha colocado anjos ao redor da minha vida, e Deus sabia que era uma questão de segundos para mim aceitar ele como Senhor e Salvador. Então ele não podia me tocar mais. Então ele foi até a cidade onde minha mãe morava, minha mãe era viva ainda, e ela foi possessa por demônios terríveis e foi acometida de um câncer maligno, e ela ficou terrivelmente doente. Mas tudo bem, eu descansei daquilo ali e peguei e saí para fora do hotel. Tinha várias partes dentro do hotel ali, lavanderia, café, tudo, mas eu preferi sair lá para a rua e fui no bar, no outro lado da rua, onde era um amigo meu que era o dono do bar, e eu entrava lá, tinha muita liberdade, entrava lá, pegava café, tudo, fui tomar um café. E naquele bar ali eu fazia muitos prodígios, fazia muitos milagres ali dentro. Eu desligava e ligava a televisão só com a força do pensamento. Eu pegava e fazia coisas. Porque eu estava no hotel, eu morava no hotel. Morava já 10 anos naquele hotel. 10 anos não, eu já morava ali uns 4, 5 anos. Morei 10 anos naquele hotel. Então, aí então eu peguei e fui naquele hotel, fui no bar. Ali eu fazia muita coisa. O povo desenhava, por exemplo, num balcão, alguma coisa no papel. Eu lá no outro lado, sem olhar, eu desenhava igualzinho, o mesmo tamanho. Você pegava os dois desenhos, o que ele fez e o que eu copiei pelo pensamento, e comparava um com o outro e dava igualzinho. Eu ficava desligando a televisão e ligando com a força do pensamento. Inclusive, até hoje, o dono do hotel, hoje ele sabe que eu sou pastor, mas ele até me chamava de Paul, de Poltergeist. Até uma piada engraçada até, que ele me chamava de Poltergeist, porque eu chegava lá e apavorava o bar dele. E era legal porque muita gente ia lá pra ver isso. Então, eu cheguei naquele dia lá, ele falou, e aí, tudo bom? Falei, olha, não tá nada bom não, eu tô com um problema aí, eu quero tomar um café. Fui lá, me servi de um café. A hora que eu fui pegar o copo do café pra tomar, o copo saiu andando pelo balcão. E só que eu não tinha ordenado que aquilo acontecesse. Eu não tinha ordenado que aquilo fosse feito naquela hora. E eu percebi que alguém estava fazendo aquilo, mas não tinha nenhum bruxo naquele bar. Então o que aconteceu? Aconteceu que na hora que eu pensei em correr dali, eu senti um bafo quente no meu ouvido, e era a voz do diabo, de Satanás, falando, agora eu vou te matar. Agora corre daqui que eu vou te matar. Quando eu cheguei na porta do bar, eu tinha duas opções. Ou eu corria para a direita, e ia para a avenida mais movimentada da cidade, ou eu corria para a esquerda, ia para o meio da quadra onde estava a livraria evangélica do Dili, do Meu Pai na Fé. Era dia 12 de julho, era sexta-feira, umas 4 horas da tarde. Estava começando a querer chover, o tempo estava começando a fechar. Parecia aqueles filmes de terror, sabe? Fechou o tempo, aquelas nuvens escuras e tudo. Então, alguma voz contínua ficava me falando, corre para a avenida, corre para a avenida, corre para a avenida. Eu tenho certeza que era a voz do inimigo, porque ele queria que eu corresse para a avenida para mim ser morto atropelado lá. Mas aí a mão do Senhor me pegou pelo cangote aqui, pela blusa, e falou, corre para a livraria do Dili. E literalmente o Senhor me arrastou para a livraria, eu cheguei arrastado. A hora que eu cheguei na porta da livraria, eu falei, Dili, eu preciso de ajuda. A hora que eu falei isso, acabou a luz do quarteirão inteiro, bateu um vento muito forte, jogou galho e folha para dentro da livraria. E o Dili entendeu que o inimigo estava com uma fúria terrível e queria me destruir. Me pegou ali e me levou para uma sala lá atrás, protegida, que tem atrás da livraria, e me deixou sentado lá e falou, pera aqui que eu vou pedir ajuda. Ligou para o pastor da igreja dele, que é o pastor Nelson, da Igreja Evangélica Livre, e falou, Nelson, corre pra cá que o Carlos tá precisando de ajuda. E o Nelson, olha, ele fez um trajeto de 3 km, como se tivesse feito um trajeto de 100 metros. Eu nunca vi um homem chegar tão rápido da casa dele até ali. Ele apareceu em segundos. Só que antes dele chegar, chegou um amigo meu que eu treinava taekwondo naquela época. Então chegou um amigo meu que era o meu professor disso aí. E ele falou, olha, você precisa ir lá no SESC dar aula no meu lugar, porque eu vou ter que sair e tal, e alguém tem que cumprir o meu horário. E eu falei, não posso, eu tenho que resolver alguma coisa aqui antes. Ele falou, não, se você não for agora, você nunca vai ser faixa preta, você nunca vai ser formado. E aquilo era o inimigo usando ele, infelizmente, para me tirar dali. E eu falei, tá bom, eu vou. E eu saindo assim, o Dili, que é meu pai na fé, não falou nada. Ele só parou e ficou me olhando. Na hora que eu olhei para trás, assim, ele só baixou a cabeça. Não fez sinal que sim, nem que não. E naquela hora eu pude entender. Foi a primeira vez que eu tive um discernimento espiritual na minha vida, foi aquela. Eu pude entender que aquilo ali era eu que tinha que resolver. Não adiantava o mundo inteiro orar por mim, não adiantava nada. Era eu que tinha que resolver aquela hora. Então eu falei, não, vai você. Eu vou ficar e vou resolver uma coisa com Deus aqui. Então o Nelson chegou bem naquela hora, me levou lá pro fundo e nós oramos. E 8 anos de magia negra, 8 anos de bruxaria, 8 anos de pactos terríveis, pactos de sangue, mortes de pessoas, mortes de animais, tomar sangue, comer carne, coisas terríveis, coisas que eu não quero nem falar aqui. 8 anos de tudo isso, de uma família destruída, de vidas sendo atacadas, foram simplesmente jogados fora por uma oração de 8 minutos. Ou seja, tudo que o diabo levou 8 anos para fazer, alguns minutinhos, foram suficientes para quebrar tudo aquilo. E eu pude me render aos pés do Senhor naquele dia. Naquele dia 12 de julho, 4 horas da tarde, sexta-feira, eu não me esqueço nunca. Eu pude me render aos pés do Senhor. E naquela hora o Espírito Santo de Deus tomou conta da minha vida de tal maneira que jamais ele saiu, e de onde ele nunca deveria ter saído. Quando eu me rendi aos pés do diabo, consegui fazer com que o inimigo tomasse conta e expulsasse o Espírito Santo da minha vida. Mas naquele dia, Jesus seja louvado, naquele dia o Espírito Santo voltou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que era para o meu coração. E aí então, a partir daquele dia, passei por um processo de libertação de uns 3 meses, ainda mais ou menos isso. Nós só parávamos para comer, para descansar e para tomar alguma água, e até para fazer algumas massagens no corpo, porque meu corpo doía muito. 3 meses de libertação e pente fino, tirando coisas, tratados de magia negra que estavam na minha casa, em casa de amigos meus, pegando tudo e queimando, jogando fora. Depois desses 3 meses eu fui para um seminário estudar para ser pastor. Quer dizer, eu me converti e 3 meses depois eu fui estudar. foi o que me segurou dentro da palavra de Deus, porque talvez eu não fosse para o seminário, talvez eu não tivesse sido crente ainda, nem permanecido na fé. E aí, depois desse todo, se eu fiz quebra de maldição, mais ou menos, o Senhor quebrou toda a maldição, ele se fez maldito por mim lá na cruz do Calvário e por você também. O Senhor se fez maldição por nós. Então aí, depois de tudo isso, de todo esse sofrimento, eu pude realmente dizer que eu era um servo de Deus. Que eu era um servo de Deus e fazendo a obra do Senhor. Amém? Agora eu quero explicar uma coisinha sobre a minha mãe, que foi possessa por demônios e foi acometida de um câncer. Segura as perguntas aí, gente, que depois eu respondo. A minha mãe foi acometida por um câncer. Nesse primeiro ano que eu estava na fé, eu tive que ir até a cidade onde ela estava para evangelizá-la. Então eu levei uma Bíblia para ela, dei de presente, orei com ela e voltei. Ela pegou e descobriu que o câncer era maligno, que não tinha cura e que ela iria morrer com aquele câncer. Então ela foi para a praia, não fez quimioterapia, não fez nenhum tratamento, foi para a praia e aproveitou os últimos dias da sua vida. Quando ela começou a entrar em crises muito grandes, porque ela tinha 3 cânceres no cérebro, que um deles foi o que matou, que deu um melanoma, deu uma metástase cerebral, ou seja, o câncer espremeu o cérebro contra contra o osso da cabeça. Então quando ela começou a ter crises, ela voltou para casa e me ligaram e falaram: olha, se você quer ver tua mãe viva ainda, vem agora. Eu larguei tudo que eu fazia e corri para a cidade dela e fiquei lá. Todos os dias precisava ficar sempre uma pessoa do lado dela no hospital. E o meu turno era das 10 da manhã até as 2 da tarde, era a hora do almoço. E eu orava ao Senhor e pedia. Eu era muito novo na fé, não tinha muita coisa que eu tinha que ser liberto ainda, de muitos costumes humanos, muitas, sabe, não das bruxarias em si, mas muita coisa eu ainda tinha que ser liberto. Então eu não era um crente, 100% crente, servo de Deus. Não conhecia a Bíblia como eu deveria conhecer. Já tinha lido ela inteira já, mas eu ainda não conhecia, eu tinha lido ela por necessidade, não por estudo, por aprender a palavra. Então eu fui para lá quase sem experiência nenhuma da palavra. E aí eu orava ao Senhor pedindo: Senhor, me dá um horário que eu possa falar com ela. Mas nos horários que eu ia lá, as pessoas vinham visitá-la, hospital, ia entrar enfermeiro, médico, e nunca conseguia falar com ela. Então ela entrou num coma, uma espécie de coma. Ela não reconhecia mais ninguém, não falava mais. E aí eu estava à noite orando na casa da minha avó, e o Espírito Santo de Deus me disse, era umas 10h40 da noite, ele me disse assim: meu filho. Foi uma das primeiras vezes que o Espírito Santo de Deus me disse algo muito forte, contundente. Já tinha falado comigo, mas aquela vez foi muito forte. Falou: meu filho, amanhã nesta hora tua mãe vai morrer. Não fala pra ninguém, mas só que vai lá, que amanhã no teu horário eu vou deixar você falar com ela. Então eu tinha essa certeza que no outro dia eu ia conseguir falar e ela ia conseguir me entender. Só que você sabe como é novo convertido. Eu fui na casa da minha tia, peguei uma folhinha dessas que tem na parede com os meses, e era dia 1º de março quando ele falou isso pra mim, de 97. Eu fui na folhinha e risquei o dia 2 de março e escrevi bem assim, que era o dia seguinte que ela iria morrer. Escrevi dia 2 de março, o dia em que minha mãe morreu. Eu acabei fazendo aquilo por inocência, por bobeira, mas acabou sendo a prova de que Deus tinha realmente me falado que ela iria morrer no outro dia. Em certo ponto foi bom, porque eu tive prova física de que Deus tinha falado comigo. Mas não foi muito legal, porque o povo pensou que eu estava alinhando o futuro, aquelas coisas que eu fazia quando eu ainda era bruxo. Então aconteceu o seguinte: no outro dia eu peguei e fui para o hospital confiante de que Deus iria dar a oportunidade dela me entender. A minha mãe estava perfeita, ela estava quase levantando e embora para casa. E eu falei: mãe, você entende que você está mal? Ela: entende. Você entende que você pode morrer a qualquer momento? Entendo. Então eu quero te dizer o seguinte: você tem que aceitar Jesus hoje, porque hoje à noite vai ser, hoje é a tua última noite, e eu quero que você aceite o Senhor Jesus, porque Deus te deu essa chance de você aceitar. E ela me disse: meu filho, eu já aceitei o Senhor. Se eu não tivesse aceitado a Jesus, eu não teria aguentado até agora. Eu não estava aguentando até agora. E aí eu falei: você faz uma oração de renúncia comigo? Ela falou: faço. E eu fiz uma oração, ela repetiu a oração de renúncia, quebrando todas as maldições, rejeitando a obra do diabo, rejeitando a maldição da tradição, rejeitando o vínculo que ela tinha com Satanás e com os demônios que possuíam a vida dela, e pedindo para o Espírito Santo de Deus vir morar dentro da vida dela, do coração, dar para ela uma vida tranquila na presença do Senhor, uma sobrevida, o resto de vida que ela tinha ainda, e dar a ela a salvação eterna. E aí ela fez essa oração e eu deixei ela em paz. Falei: olha, mãe, agora você pode morrer tranquila, pode descansar. E eu fui para casa à noite, no horário que Deus tinha me dito, 10h40 da noite. Ela faleceu no hospital, no horário que Deus tinha me revelado. Quer dizer, foi uma das primeiras experiências grandes que Deus me deu, foi dizer a hora, o dia e a hora exata que minha mãe ia morrer. Mas para quê? Para que eu pudesse saber que o nosso Deus é um Deus que revela mistérios, é um Deus que é poderoso e que fala com o homem. Então, naquele dia, eu tive a certeza de que Deus estava na minha vida e que Ele iria mover na minha vida um ministério muito grande, um ministério de revelação e de poder de Deus. E aquilo foi para mim, foi muito estimulante. Eu estudei o dobro que eu podia estudar no seminário, fiz muitos cursos, fiz muitas viagens. Hoje eu tenho, aprendo cada dia mais, porque eu sei o que Deus pode fazer e quero ver Deus fazer muito mais do que isso que Ele está fazendo ainda. Amém? Então, nesse caso, só para esclarecer, a minha mãe aceitou Jesus e fez a oração de renúncia antes da sua morte, que foi à noite. Então, ela aceitou a meio-dia, a 10 e pouco da noite, 10h40 da noite, ela faleceu. Amém? Então, depois disso, agora eu quero falar um pouco do meu ministério. Depois disso, eu peguei e me formei no seminário, fiz algumas especializações, fiz estágio em Buenos Aires, na Argentina, fiquei uns dias lá, aprendi muita coisa, foi muito importante. E hoje, já alguns anos depois, hoje sou pastor da Igreja Unção e Poder, Igreja Evangélica Unção e Poder, uma igreja abençoada. O nome foi dado por Deus porque é uma igreja de unção e de poder de Deus, uma igreja que tem um louvor muito, muito forte, muito abençoado. Unção e Poder é um nome profético, é um nome forte do fogo. Nós acreditamos no poder de Deus, no batismo do Espírito Santo, no batismo do fogo, na cura, operação de milagres. Nos congressos que eu tenho ministrado congressos no Brasil inteiro e em outros países, e são congressos normalmente muito cheios de poder de Deus. São congressos que as igrejas têm buscado muito e tem muitas curas acontecido, graças a Deus. Eu tenho louvado ao Senhor porque eu tenho visto muitas coisas acontecendo no meu ministério. Já vi morto ser ressuscitado pelo poder de Deus. Já vi, inclusive, o rapaz que morreu e que Deus ressuscitou, que Deus me usou para orar e ele ressuscitar, vai estar dia 20 de fevereiro, ele vai estar aqui em casa. E qualquer coisa eu trago ele aqui na salinha para conversar com vocês, para ele testemunhar o que aconteceu na vida dele. É uma benção. E onde é a minha igreja? É na cidade de Barracão, Paraná. Divisa com a Argentina aqui. Barracão é divisa... Barracão é Paraná, Dionísio Cerqueira é Santa Catarina e a Argentina, Bernardo Irigoyen, é uma divisa seca. Então aqui é uma bênção. E nós temos igrejas desse ministério, que essa igreja pertence ao Ministério Internacional de Libertação. O Ministério Internacional de Libertação hoje já existe em mais de 14 países. É o ministério que eu sou presidente. É o ministério que ensina e forma e monta e capacita grupos de libertação no mundo inteiro, nas igrejas evangélicas de várias denominações. Então nós temos, por exemplo, aqui a Igreja Unção e Poder, é uma igreja do Ministério Internacional de Libertação. E em Encarnación, no Paraguai, tem a Igreja Senhor Justicia Nuestra, que é uma igreja do Ministério Internacional de Libertação. Nos Estados Unidos tem grupos de pessoas que se reúnem lá, também pelo Ministério. No Rio de Janeiro também tem igreja. Quer dizer, são várias igrejas que são do Ministério Internacional de Libertação, que estão dentro dessa visão de libertação, mas não é só culto de libertação, como as pessoas veem pela televisão. O louvor poderoso como arma de vitória, ministração do poder de Deus, de curas, de milagres, de batismo com o Espírito Santo, a palavra pregada com autoridade. Todo crente que entra na igreja passa por um curso gratuito de discipulado de 6 meses com apostilas, para aprender os primórdios, os princípios da palavra, aprender fé cristã. Ou seja, é um ministério hoje segundo o coração de Deus, para que as pessoas cresçam na palavra. A palavra de Deus nos diz que nós temos que nascer de novo do quê? Da água e do Espírito. A água simboliza a palavra de Deus e o Espírito simboliza o poder de Deus. Então nós temos as duas coisas, a palavra e o poder de Deus. É uma bênção realmente. E se algum de vocês aí quer conhecer a nossa igreja, pode vir para cá, né? Manda um e-mail que eu mando endereço para vocês. Agora, se vocês têm igrejas e desejam conhecer um pouco mais sobre este ministério, o que nós temos feito no Ministério Internacional de Libertação e nas nossas igrejas, pode mandar um e-mail para mim. Eu tenho feito congressos no Brasil inteiro e em outros países, e tem sido uma bênção. Esses dias atrás fizemos um congresso muito grande em São Paulo, e foi realmente uma grande vitória na igreja, isso, no Paraná, na cidade de Barracão, no Paraná. Eu fiz um congresso lá em São Paulo, foi uma bênção. Tem inclusive umas fotos no meu site. Foi uma bênção pelo seguinte: meu site está aqui em cima ali, né? www.carlosribas.com.br. E lá é o seguinte, uma mulher que era de uma outra igreja, e ela estava com câncer muito grande, uma bolota de câncer muito grande, na região um pouco acima do seio. E ela foi, e já era umas 2 horas da manhã, eu estava orando com muita. Eu orei com mais de 1000 pessoas naquele dia, após o culto. E aí aquela mulher estava com câncer e ela estava na fila, e ela via as pessoas saindo da sala que nós estávamos orando e gritando, louvando o Senhor, pulando de alegria pelas curas que Deus estava realizando naquele dia. E ela ficou na fila e ela falou: não, eu vou ficar até a hora que for, mas eu vou ser curada desse meu câncer, desse meu problema que eu estou passando. Então, aconteceu o quê? Aconteceu que quando ela chegou na hora, eu perguntei pra ela, o que a senhora tem, irmã? Ela falou, olha, pastor, eu tenho um câncer. Onde é que tá o seu câncer? Tá aqui, em cima do meu seio direito. Aí eu pedi pra uma obreira botar a mão e ver onde é que tava. A obreira olhou pra mim e falou, pastor, tem um câncer do tamanho de uma laranja aqui. E eu falei, irmã, você crê que você pode ser curada? Creio. Você crê que não sou eu que curo, que é o Senhor Jesus? Creio. Você crê na unção de Deus, no poder de Deus? Creio. Então você vai ser curado em nome de Jesus. E nós oramos, mas nós não oramos pedindo, Deus, tira esse câncer, não. Nós oramos mandando o diabo tirar, porque foi o diabo que colocou aquele câncer. Deus não coloca câncer em ninguém. As pessoas estão doentes e ficam pedindo para Deus tirar o câncer. Amém, Deus tira se quer. Mas nós temos que ordenar o inimigo que colocou o câncer que ele tire. E eu ordenei naquela hora. Era em Arara, em São Paulo, na Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Aí eu peguei e eu ordenei naquela hora e falei assim, Satanás, eu te ordeno nesta hora, em nome de Cristo Jesus, tira este câncer desta mulher. A hora que eu falei isso, aquele caroço desapareceu instantaneamente, porque Deus tira câncer sim, como está dizendo o apóstolo de Cristo ali. Então, em nome de Jesus, aquela mulher foi curada na hora. E ela saiu pulando com uma alegria impressionante. As pessoas que estavam na fila não queriam mais ir embora, porque viam esses milagres acontecendo, porque o nosso Deus é poderoso. Naquele mesmo congresso, uma criança cega passou a enxergar. Pessoas, possessas por legiões de demônios foram libertas. Aconteceu coisas incríveis, sabe? O que aconteceu, pessoas que tinham quebrado o braço, que o demônio entrava nelas e batia nos bancos, quebrava o braço, os ossos foram restaurados. Tinha raio-x de quinta-feira com o braço quebrado, no domingo raio-x do mesmo braço inteirinho, sem nenhum osso quebrado. Coisa que os médicos ficavam impressionados com o que estava acontecendo naquela cidade. Por quê? Porque o Ministério Internacional de Libertação ensina a como ter unção e poder. Por isso que a nossa igreja se chama Unção e Poder. Então, se algum de vocês tem aí na sua igreja o desejo de ter um congresso desse porte, que pode entrar em contato com a gente, tá? Mandar um e-mail, carloribas@carloribas.com.br. A gente não cobra para ministrar a palavra. Nós temos um padrão de trabalho muito bíblico. Funciona da seguinte maneira: vou fazer, se o irmão Márcio, que é o que comanda a salinha, se ele me permitir falar, irmão. Permite, irmão? O irmão Márcio não está me ouvindo, né? Mas tá. Tá, obrigado, irmão. Nós fazemos assim: a igreja que nos chama, a igreja, se puder, arca com as despesas de viagem. A gente vai de ônibus, vai de carro, vai de no lombo de um jumento, não importa. Entendeu? O importante é chegar na igreja. Chegando lá, a gente não precisa ficar em hotel. Tem muito pastor que, não, só vou ficar em hotel. Não, eu não gosto de hotel, né? Eu fico na casa de irmão, a gente come o que os irmãos comem, sem nada de nenhuma exigência, né? Se o irmão come arroz, feijão e ovo, amém. Eu amo arroz, feijão e ovo, tá? E daí a gente faz a obra de Deus, porque nós cremos que Deus é poderoso. E o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus tem feito na nossa igreja, o que Deus tem feito... Não, esse congresso já foi, amado. Não vai ser em Araras. Já foi em Araras. Agora vai ter um outro congresso em Araras, a Igreja Assembleia de Deus, São Paulo, em Araras, São Paulo. Na Igreja Assembleia de Deus, no dia 1º de maio. Então, quem está aí na região, vai lá. Amém? Então, a gente vai nesses congressos, mas não para passar férias, para ficar em hotel. A gente vai para fazer a obra de Deus. Amém? Pode ter o que tiver, a gente vai para fazer a obra de Deus. Aí, muitas igrejas levantam ofertas, mas não oferta estipulada, oferta de amor, o que o Espírito Santo de Deus coloca para sustento do nosso ministério, já que nós vivemos pelo ministério. Então, amém, a gente aceita, mas a gente não estipula valor, não estipula nada, a gente vai pela fé. Amém? Então, tá. Agora eu quero aproveitar aqui e fazer o merchandising. Tá? Esse mês está saindo pela editora Naós, a maior editora de assuntos evangélicos de libertação do Brasil, saindo o meu livro chamado Bruxaria. Nesse livro tem o meu testemunho completinho, com detalhes impressionantes, com riqueza de detalhes, dos rituais, das mortes, de bruxarias, encantamentos. É muito detalhado, todo o livro é pautado na Bíblia, embaixo dos rodapés das páginas, todo o livro tem as citações bíblicas, explicações, tudo certinho. E no final deste livro tem uma parte de estudos que explica bastante coisa sobre demônios, sobre hierarquias, sobre nomes de demônios, explicações de como eles aparecem, como eles agem, para que as pessoas estejam preparadas para lutar contra o inimigo. É um manual de guerra imprescindível para que um crente possa lutar contra o inimigo. E no final deste livro tem ainda por cima o Guia Prático de Libertação, que nós usamos no Ministério Internacional de Libertação. Esse Guia Prático de Libertação, ele possui ali estudos sobre tricotomia, alma, corpo e espírito. Existe estudo sobre demônios, como descobrir se uma pessoa está possessa, está oprimida, como livrar, possessa por demônio, por legião, por espíritos humanos. Tem muita coisa, é um material muito grande que as pessoas podem adquirir, tá? Então esse livro vai sair agora, nesse mês de fevereiro. O nome do livro é Bruxaria, está no meu site. Se vocês entrarem www.carloribas.com.br, se vocês entrarem agora, vocês vão ver que lá no meu site tem a capa do livro bem grandona. Tem a capa do livro ali bem grandona, que vocês, eu não sei quanto vai custar o livro, quem sabe a editora, tá? Se de repente vocês mandarem um e-mail para a editora, o e-mail lá é do pastor Ubirajara. Vou dar o e-mail para vocês, é ubi, deixa eu ver aqui, ubirajara@editoranaos.com.br. Ó, esse e-mail que tá aí, ubirajara@editoranaos.com.br, é o editor, né, o dono da editora, é o editor do meu livro. De repente ele pode dizer para vocês quanto vai custar. Eu não tenho nem média, não sei, não faço nem ideia de quanto vai custar. De repente eu falo para vocês R$20 e é mais barato ou é mais caro, eu não sei. É um livro muito bom, tem 145 páginas, um livro rápido de ler, vai ser realmente um manual de guerra para vocês terem. Eu aconselho, não até por ser meu livro, até porque você sabe que escritor de livro não ganha dinheiro com isso. Hoje em dia no Brasil, né, a gente ganha muito pouco vendendo livro. Então não é por questão financeira. Eu aconselho que vocês comprem o livro para vocês terem esse material na casa de vocês e aprenderem muita coisa a respeito da vida espiritual. Amém? Então tá dado meu recado, agora eu vou responder as perguntas. Quem tem pergunta pode fazer.